essa dor que está em mim é como a chuva que cai. Volte e me faça sorrir, estou cansado de chorar. Vem me abraçar, estou tão só. A noite é tão cruel. Vem me aquecer nessa noite tão fria. Meu coração espera por você, sem saber por que se foi, se ainda vai voltar. Não consigo aceitar. Chegou devagar, como um anjo a pousar. Me acolheu em teus braços e me levou pra voar. Me fez amar, me fez amar. Então partiu, então partiu. O meu coração, meu coração. E hoje eu não sei mais voar sem tuas asas. Meu coração. Te dizer que eu não posso te esquecer, porque o que eu sinto não é só uma paixão, o que eu sinto é amor. Você se entregou e assim me conquistou. Você me fez feliz, foi tudo que eu quis e eu não dei valor. Eu me deixei então levar pela ilusão, mas eu me arrependi, então eu percebi que magoei teu coração. Não sei se é tarde demais, eu deixei tudo pra trás pra te pedir perdão e não vai ser em vão. Vamos tentar recomeçar. Essa dor que está em mim está em, é como a chuva que cai. Vem me aquecer nessa noite tão fria.